quebrados. Se constrói, não. Paz, paz, yeah. Eu quero é paz. Parceiros no crime se perder. Quantas mães ainda vão chorar na ação da PT? Quanto nos dedos. Quantos irmãos se iludiram no crime? Pagaram caro por estar nesse time. O dinheiro eu sei, mulher está no meio. Na fila quantos tem, então querendo virar rei. Você passei por si. Pense no que tu fez. Cada ação uma reação, cada quebrada é sua lei. Se constrói, não. Paz, paz, yeah. Eu quero é paz. Mas paz, nego, paz, nego, paz, nego. Paz, nego, paz, nego. Paz, nego. Paz, nego, paz, nego. Paz, nego. Com guerra nada se constrói, né? Um dia na quebrada está só o ouro. Dispensa os revólver que hoje é só o ouro. A paz que está comigo eu quero compartilhar. Esquece as tretas, as catimbas, deixa as guerras pra lá. Olha só o mundão, tá aí pra gente curtir. Perseverança, harmonia, gentileza, enfim. Já não basta tá vendo desigualdade, meu irmão. Vamos colar, ser mais parceiro, se aliar, sangue bom. Onde vamos parar? Com fuleiragem de treta, mais cedo ou mais tarde. Vai arrumar pra cabeça, quanto entes perdemos. Se liga, sangue bom, quantas mães já choraram. Se liga aí, meu bom. Só de passagem, mandando essa mensagem. Sou ser humano também, não quero inimizade. Desse jeito mesmo, então se ame mais. Contenção meio complexo, meu mano pedindo paz. Paz, paz, paz, paz, yeah. Com guerra nada se constrói, não. Paz, paz, yeah. Eu quero é paz. Paz, nego, paz, nego, paz, nego. Paz, nego, paz, nego. Paz, nego. Paz, nego, paz, nego. Paz, nego. Com guerra nada se constrói.